moto tá, fico cabaré da tarde. Vou errado também, eu não peguei ninguém. Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro. Voltou pra casa, luz e vomitei. No banheiro foi o whisky, pode descer um jalalá. Alteira de cigarro, duas carreiras de. Teve briga, baculejo, um ziado, um xerido. Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Peguei o moto táxi pro cabaré da tarde.